de uma galáxia muito, muito distante. Bem-vindos ao 12º CJDcast. Eu sou o Malcolm e hoje estamos com o Bruno DG. E aí? E Thiago Hugo Moeda. É. É isso aí. Bom, hoje o assunto será séries de heróis, envolvendo todas que já existem, as boas, as ruins, as nem tanto, as muito boas, Netflix te ama. As que começaram boas, ficaram ruins. Ficaram uma bosta. As que começaram uma bosta, continuam uma bosta. E sempre vão ser uma bosta. Vão ser uma bosta, até já tá no quarto temporada e renda é uma bosta. E insistem na bosta. É, tem umas que começam muito boas, a partir da quinta temporada se tornam uma bosta. Mas voltando, primeiro é bom a gente começar do começo, sempre, né? Então, famosa clássica do mal. Começar do começo. Vamos começar do começo. Voltando lá atrás, o que, sei lá, o precursor disso tudo tem o quê? Tem Lewis Clark, que... Era ruim. Que era muito ruim. Resumiu bem. Mas é, teve o Batman antes. Não, teve o Batman novo. É, teve o Batman dos anos 60, né? Que era uma coisa extremamente zoada. Ah, cara, era bom, cara. Ele tinha o escudo do cinto, cara. A prova de balas. Ele tinha o escudo no cinto, mano. Era o melhor seriado. Ele tinha o spray repelente de tubarões. Não, cara. Era o melhor seriado do Brasil. Um dos episódios mais fodas que teve foi quando ele foi uma competição de surf contra o Coringa. Coringa. Velho. Ele vai colocar o calção em cima da roupa. Foi, velho. Tem a série antiga do Super-Homem, né, com o George Reeves. Teve, na época lá, ele até chegou a entrar em depressão, tem um mistério aí de teorias conspiratórias da morte dele. Sim, que tem, né? Que ele foi encontrado morto. É o Christopher Reeves veio depois dele, assim, pra se tornar o Superman cinema, no caso. É, porque acaba que o Christopher Reeves, ele pega todo o holofote do negócio, né? Porque sim. Eu não conhecia esse George Reeves. Também não, antes dele não. Tem até um filme que é biográfico da vida desse ator que o Ben Affleck faz. Do George cara, é aquela cena, aquela imagem clássica do Ben Affleck vestindo uma roupa do Superman que ele passa por dentro da cerca. O pessoal até zoou ele quando ele foi fazer o Batman, ele vestido. O negócio é realmente fantasia, é um macacão, é um macacãozão. Sim, sim. É, mas também nos anos 90 teve a série do Flash, de veludo, né? Ah, é. Não, mas ele era bom, velho. Que a roupa dele tinha um enchimento, assim. Gigante. Era nisso. O cara tipo Bambam, só que com velocidade, entendeu? Era o Bambam que bateu. Tipo, você recebeu um raio no eixo pra H, e o rei bateu nele, assim, ficou super veloz. É engraçado, que nessa época o super-homem da série do Lois e Clark, o super-homem não era Thor, o Flash era Thor. Tipo, né? E hoje em dia é o contrário, né? Todos os heróis estão sendo super mega musculosos e o Flash é o mais magrinho. Mirradinho. É, tem todo o background pra cortar disso também. Sim. Faz sentido. Começa a se estabelecer as séries de TV de super-heróis, assim, a ter mais fama. Smallville que começou a ter... Smallville chamar que mais zero, né? É, porque se você for olhar, o Smallville é quase uma malhação de super-herói. Quase uma malhação, só que com kryptonita em todos os episódios. Sempre tinha kryptonita. Com uma kryptonita de cada cor por episódio. Mas, assim, Smallville tinha uma proposta boa. No início. Sim. Ela foi... A série tava muito interessante, assim, que eu me lembre, até a quarta temporada. Eu ainda gostei da quinta, cara. Não, eu também parei na quarta, quando o Lex absorve o Zod, um trem assim. É, eu parei mesmo de ver Smallville. Foi, acho que na sétima temporada, depois disso eu desisti. Aí eu vi só o último episódio depois. Sim. Só pra ver, porque o pessoal tava falando, ah, ele aparece com a roupa, que não sei o que e tal. Eu fui ver só por curiosidade, mas é tipo assim... É uma cena minúscula, cara. Parece uma ridícula, na verdade. Tipo, é irrisório, quase. É, acho que teve 10 temporadas. Foram 10 temporadas. A pessoa espera 10 temporadas pra ver um segundo de take. É, não, mas parece que... Porque teve aquele problema da família, do criador, do Superman, Foram dois criadores, né, do Superman. Então tinha uma briga judicial pelo nome. Mas o Smallville era interessante e curioso você ver a proposta da série, que era mostrar a fase de adolescência e desenvolvimento do Clark. Do Clark, né? Sim, né? Aquela coisa no colegial, ele em Smallville, né? Na cidade do interior. O Jonathan estava vivo ainda. Isso. Só que aí começa a despirocar, né? É que é o mal de toda série nessa pegada, né? Esse esquema. Tipo, na verdade, assim, eu acho que é o mal da Warner, né? Se a CW, a Warner, se ela tem essa mania. É verdade. As séries começam boas e passa duas, três temporadas. Umas, duas temporadas é bom. Da terceira pra frente, ela já despiroca. Aí já eles bagunça. Tentam alongar demais a série, né? Por exemplo, tipo assim, enquanto tá vendendo, enquanto tá tendo espectador, eles estão fazendo. Não querem nem saber, cara. Só que o negócio é que cai muito a qualidade do conteúdo. E assim, o Clark, entre aspas, adolescente, em Smallville, em 10 temporadas, ele enfrentou todos os inimigos do Superman. Pois é, porque realmente... O Apocalipse, Brainiac, Zod, Lex Luthor. Todo mundo, tipo... Aí não sobrou ninguém. Acaba a série, pra quem existe agora? Não, mas eu acho que, você falou do Lex, eu acho que esse Lex foi uma coisa que saiu boa. Foi o melhor Lex que teve. Que eu acho que é o Lex mais legal que tem, cara. Foi o melhor Lex que teve. Um erro da série foi quando eles tiraram um ator. Porque teve temporadas pra frente que não teve ele. Que era, aí já era um sócio... Depois era uma irmã dele, isso. Teve um negócio de clone dele que não rolou. E no início era o pai dele, na verdade. Então começou com o pai dele. O pai dele ainda tava vivo, o pai dele morre. E aí depois que ele assume e começa a... É, no início o Luthor vilão era o pai dele. Era o pai dele. É, porque tipo, no início o Lex era amigão do Clark e tal. Sim, mas era o Clark. O Clark salvou ele do lago. Foi. Isso era interessante, o desenvolvimento. Sem contar os outros heróis que eles foram colocando, né, na série. Que foi... Nossa, aquela primeira pseudo-liga foi a pior... coisa que eu acho que eu vi na televisão. Acho que aquilo é tão ruim que supera Legends of Tomorrow, porque aquilo é muito ruim. O menos pior dentre eles era o Cyborg, que era até legalzinho. Mas nada mesmo. Não, mas aquele Aquaman com aquela roupa de aquele Coan, que era, sei lá, velho, meu prêmio laranja. Puta que pariu. E querendo ou não, se eu for colocar na balança, o universo da DC, ele é um pouco. Ele leva um pouquinho mais pro lado da seriedade. Assim, eu acho que são poucos personagens que são mais zoeiros assim, no universo da DC. Sim, nessa questão, né, de piadocas, né, que você tá falando. Uh-huh. Mas eu acho a DC, ela é mais voltada pra... É mais ficciosa, né, mais ficção. Fictício. Fictício, de criar cidades e criar universos, seres e tal. E a Marvel já... Mais pé no chão. Mais pé no chão. Isso que eu acho a Marvel mais sensacionalista. Sim. Ela pega dramas reais e coloca no quadrinho. Eu acho isso sensacionalismo, entendeu? Sim. Eu prefiro mais, assim, o fictício mesmo, o irreal. Eu gosto mais. 100% ficcional, né? É, eu gosto mais. Acho que depois de Smallville veio o Arrow, né? Depois veio o Arrow. É. Bem depois. Foi bem depois. Que era fodaço no início, cara. Que assim, eu era louco por Arrow. Eu ficava esperando, acho que passava toda terça-feira. Eu ficava esperando passar, eu era louco. E nossa, essa série é boa demais. Porque realmente ela começa muito bem. E ela começa mostrando flashes do ano 1. Do Arqueiro Verde ano 1. Então eu ficava assim, caralho, vamos contar a história do Arqueiro Verde ano 1. Que é muito boa. É. E a série começou assim, pica. Ela era pica mesmo. Então, e é a diferença, porque... O primeiro episódio já te joga na cara assim, é pra pessoas conhecerem o Arqueiro Verde, mas é muito. Ele é muito cheio. Era muito cheio de fanservice. Uhum. Né? Até por essa da questão do ano 1. No começo do episódio já mostra a cena da ilha, que tem um pedaço de pau, assim, a máscara do Deathstroke. Deathstroke. Né? Do Slade, do Wilson lá, né? Com a flecha no olho, assim, caraca, velho, que droga da ideia. E ele já, tipo, todo barbado, tal, fudido. E a primeira temporada era mais com essa pegada também de pé no chão e realista, né? Bem ele, mais. Né, pra uma série de TV aberta, mostrava um entre parênteses, herói matando vilões, né? Era, assim... Pesado, né? Pesado. E foi esse costume, né? Eu também gostei bastante da primeira temporada e eu fiquei empolgado, assim, e de achar, não, é totalmente diferente Smallville, né, e tal. É. Era cheio dos dos easter eggs. Aí foi a partida... Não, até a segunda foi também boa, porque a segunda já teve o Slade já, e era o Slade introduzido, aí já era... Você ficava, nossa, vai o Slade e tal. Sim, o ator era muito bom, aquele ator era... Você olhava pra ele, era você ver o Wilson, velho. Isso, exato, era ele. Ele era muito bom. Só que aí depois, quando eles começaram a transformar o Oliver Queen... Em Batman do Nolan, aí, irmão, começaram a botar Liga das Sombras, Ra's al Ghul, eu falei assim, não, aí já viajou legal. Aí eles já começaram a adiantar demais uma coisa desnecessária. E trazer muita coisa, muito elemento do universo do Batman pra ele. Eu fiquei muito incomodado com isso. Ó, demais. E parou de ter... de ser mais realista quando... já anunciaram o Flash, né? Foi. Colocaram a Liga das Sombras. Aí veio a Warner investindo na série do Flash. Não, aí o Arrow trouxe a mesma levada que o Smallville fez. Ele começou a apresentar, ele apresentou o Flash, teve mais um herói que apareceu. Atom. O Atom apareceu. Uhum. Teve mais um. O Atom apareceu no Flash ou no Arqueiro? Não, o Atom apareceu. O Atom é no Arqueiro. O Atom apareceu o Flash. Teve mais gente que apareceu. Canário Negro. A Canário Negra apareceu. A viagem de Canário Branco. É. Que era a irmã dela, né? A irmã dela. Era a irmã dela que era no Flash. Veio a... Nuclear. No Flash. No Flash que vem? No Flash? Ah, não. O Flash é no Flash. Tá certo. Só que aí acabaram mesclando o universo. Depois, né? O universo só, né? Na frente as mesclas. É tanto que tem episódios que, porque eu já deixo claro aqui que eu não assisti, eu tentei começar a assistir Arrow, mas eu vi metade da primeira temporada, mas não sei, não me pegou. Achei... A primeira e a segunda temporada são boas, mas é a terceira... Mas aí a terceira é boa só até a metade. Depois da metade da terceira pra frente e aí desandou, aí ficou... forçar demais. Pois é, mas não me pegou a série. Então eu via muita informação esparsa uma da outra. Mas nada ligava uma na outra. É, mas o universo ficou claro ali no que o pessoal falava, no que dava pra ver que era um universo só. Sim. Tanto que tinha episódios especiais, né, me parece? Sim. Crossovers? Eram crossovers. Sim. Era um crossover entre os dois. É que o Oliver Queen dava dicas pro Barry. Ele iniciou o Barry, digamos assim. Você agora é um super-herói. É. Aí veio o Flash. O Flash eu acho a série mais quadrinhos de... assim. Foi a série mais quadrinho que teve, mais fiel. Sim, é a primeira e a segunda temporada. A terceira iniciou agora recente, mas já falaram que tá, já foi fraco, né? Foi. Já começou fraco. Primeiro. É, porque a segunda temporada ela deu muito o que falar, né? Porque a segunda foi boa demais! Foi aquela pegada do Flashpoint. Não, a primeira foi com o... A primeira... Paradoxo? O Flashpoint ia começar agora. Termina a segunda temporada com o Flashpoint. Com o Flashpoint. Encontrando o Thomas Wayne e tal. Não. Só o fato dele voltar no passado pra ele salvar, pra ele impedir o Flash Reverso de matar a mãe dele. A gente fala Flashpoint, mas é uma adaptação, assim, bem chula, né, da série. Bem, porque tem muita coisa ali que eles não podem usar ou eles não vão usar tão cedo. Não usaram, porque... É, acho que até não tem como, né, assim, colocar isso agora. Mas afinal de contas, no caso, saindo um pouquinho do Flash, o... Gotham também, eu não acompanho. É o mesmo universo? Não. Gotham não. Gotham conta como se fosse muito antes até de Arrow. O Gotham foi bom também até a segunda temporada. Rise of the Villains. Então, Gotham é uma coisa também, eu fico meio puto assim, nessa série. Então, a primeira temporada é a mesma coisa. A proposta é legal. Porque seria mais uma série policial. Uhum. Mas voltado pro Gordon. Só que o negócio tá virando... O Gordon tá meio que fazendo papel de Batman. O Bruce Wayne criança é o Robin, praticamente. É. E já tem todos os vilões do Batman ali. É, isso aí... Tá aparecendo todos já. Em exercício, sabe? Isso me incomoda. Tipo... Tá, vai acontecer igual o mesmo caso do Smallville. Ele vai enfrentar todos os personagens... vilões assim importantes da história antes mesmo dele se tornar o Batman, entendeu? A primeira temporada, assim, a primeira temporada de Gotham, ela foi muito mais voltada pra máfia, né? Sim. Que era as duas máfias que eu esqueci o nome agora. Tinha a Fish Mooney, que era uma personagem criada pra série. Que isso era, é interessante. É, foi bacana. Aí, tipo assim, era mais a série de máfia, de gangster. Agora a gente já falou, era bem mais policial. Aí de repente começou a aparecer o pseudo Coringa. Aí começou a aparecer a Catwoman, a Era. Alguns ali até faziam sentido, né? Tipo Pinguim. O Oswald Cobblepot. Ele faz sentido. Ele porque... é o que mais faz sentido. É, porque ele é um gangster. Né? E a origem dele ali é interessante, que ele faz um capanga do. Ele inicialmente é um capanga da Fish Mooney. E o porquê de que ele manca também é legal de você ver na série. Uhum. Que eles tentam matar ele, né? Espancam ele e quebram a perna dele. A partir dali ele começa a mancar. O Azazel já. Ah, o Azazel já apareceu. Já apareceu. Nossa, e apareceu. É Bota que o Azazel é uma família inimiga dos Wayne. Bagunçou já a cronologia. Até onde vai isso, não sabemos. É. Tá fazendo sucesso? Pior que tá. É, agora assiste, né? É. Existem três linhas temporais na DC. A linha dos quadrinhos, a linha da série e a linha dos filmes. Nenhuma das três linhas são iguais. Cada uma tá seguindo um segmento diferente. É, e na série... São quatro, na verdade, então, né? São duas nas séries, uma no quadrinho e uma nos filmes. Porque se realmente... Gotham tá numa linha diferente das outras, né? Tá na linha diferente de Supergirl, Legends of Tomorrow... Arrow e Flash. Mas a Supergirl começou num canal diferente nos Estados Unidos, né? Canal de TV aberta. E a intenção do Supergirl é trazer o público feminino, né? Uhum. E mais tinha, assim... Funcionou. A primeira temporada... Ela é bem aceita, assim, pela crítica. Não é uma série excepcional comparado com as outras de heróis, assim. Mas ela fez sucesso. E o contrato com esse outro canal terminou e a CW trouxe pra eles. Uhum. Aí mesclou no universo próprio. É, e agora eles vão colocar ela junto no universo do Arrow e do Flash. O Flash já apareceu, né, na Supergirl já. Já, que ele... Ele muda a dimensão, ele vai para o universo Terra. Mas aí parece que agora eles vão mesclar os três universos. Da Supergirl, do Arrow e do Flash. Aí eu acho três que nas infinitas terras? Eu acho que a intenção da CW, da Warner, é criar a Liga da Justiça na TV. Nossa, cara. É o que tá seguindo o caminho. Com aquele Superman ali, meu amigo. Nossa, aquele Superman que mais parece o Homem Borracha. É cabuloso, viu? E a outra série de equipe que a CW fez é o Legends of Tomorrow. É, porque... Nossa, esse é ruim. Esse consegue. É porque a Legends of Tomorrow eles misturam heróis com vilões, né? Tem dois vilões. Tem o Hot Wave, né, que é a onda térmica, e o Capitão Frio. É, o Capitão Frio, que é aquele cara que faz o Prison Break, que ele é Prison Break. Mas, velho, ele é muito ruim ator. Ele é horrível. Os dois atores, né? Ele é muito ruim, cara. Horrível. E eles apareceram no Flash, eles migraram do Flash pro Legend of Tomorrow. Então, o Legend of Tomorrow é a migração de atores, de personagens que apareceram no Flash, com personagens que apareceram no Arrow, com personagens que eles introduziram, que foi a Mulher Gavião e o Gavião Negro. Quando eu falo mashup bolado, é isso que eu quero dizer. Bolado, entendeu? Isso é um mashup bolado. É, porque aí na primeira temporada o vilão foi o Savage, né? O Imortal lá. Tem a questão. Vandal. O Vandal Savage. Nossa, velho. Vai vendo. Tipo assim, tá totalmente espirocada essas séries, assim. O que eu imaginei que poderia consertar, tentar resolver e explicar tudo isso, a bagunça toda, seria o Flashpoint. Nossa, mas pelo jeito, cara. Piorou. Mas pelo jeito não vai seguir essa. É, pelo jeito vai ser Lost da vida, vai só colocando coisa em cima de coisa. É porque eu vi o Flash, a primeira temporada foi bom, a segunda temporada foi magnífica. A terceira temporada, que começou agora, já teve só o primeiro episódio, até o momento que nós estamos gravando esse cast, só teve o primeiro episódio, é mais do mesmo. O Flash volta no passado pra tentar consertar alguma coisa, faz uma cagada, quando ele volta pra linha temporal dele, ele descobre que ele não voltou pra linha temporal, que ele voltou pra linha temporal parecida com a linha temporal dele, mas que na verdade já existe uma cagada sendo feita ali. Respira. Não dá, entendeu? Tipo assim, os caras podiam ter pegado e falar assim, nossa, porque ele... A segunda temporada termina com ele voltando no passado e salvando a mãe dele. Se, ótimo, agora os caras vão introduzir uma temporada inteira de Flashpoint. Vão colocar um novo conteúdo, né? Não vai ser só isso. Eles repetem. Aí o que acontece? O primeiro episódio chama Flashpoint. Aí você fica assim, nu. E não acontece nada do Flashpoint. O segundo episódio, já saiu o nome, chama Paradox. E pela resenha, não acontece nada. Então eles pegaram o nome Flashpoint Paradox e colocaram com dois títulos, mas não pega nada da revista. Mudando de editora, a Marvel, ela fez uma parceria bem feliz, né? Eu acho que a Netflix fez uma parceria bem feliz. Ah, né? Pros dois lados, né? Você foi. É, foi show. É, a partir do momento que a Netflix fez uma parceria com a Disney, aí acabou. É, um abraço. Aí não, aí fechou o pacote mesmo. Aí acabou. E agora vamos falar de coisa boa de verdade, graças a Deus. Certo, com poucos episódios que dizem tudo. Marvete. Não sou, cara, não sou, velho. Cara, não, nesse lado não é nem ser Marvete, porque eu sou DC e realmente as séries são melhores. São, não tem comparação, boa. Não. É verdade. Porque, vamos lá, começou pra mim. No início foi Demolidor, né? Foi a primeira vez, né? É, tem a de TV, né? De TV aberta, Agents of Shield. Agents of Shield. É verdade. Mas vamos falar do. Agents of Shield, eu vi 4 episódios, aí me deu vontade de suicidar. Aí eu parei de assistir. Não dou conta. Depois ele vai a gente carta, que também não dou conta. É muito ruim também. É, então vamos ignorá-las. Vamos falar só coisa boa. O problema também do Agents of Shield começa bem, mas não sabem desenvolver. Mas no princípio, o Agents of Shield tinha uma proposta bacana, né? Aquele esquema do retorno do agente Coulson. Sim. É, a introdução dos inumanos no universo. É. As coisas que acontecem. É bacana da Marvel fazer a união, né, de todo o seu conteúdo televisivo com o do cinema. É, porque é um universo só, né? Sim. É tudo junto no Marvel Cinematic Universe. E tudo que acontece nos filmes influencia no Agents of S.H.I.E.L.D. Isso é legal. Explica essa questão, já apresentaram os inumanos, né? Tem outras coisas lá, a relação dos Kree, que explica o DNA, o porquê que o Coulson tá vivo... Um pouco dos inumanos, da origem dos inumanos, mas assim, peca, né, nessa questão de quantidade também. É, agora, ultimamente, deu um boom maior na série por causa do Ghost Rider, né? Que é o motorista fantasma. Então, eu vi os episódios iniciais assim e eu gostei bastante, sabe? Tá bem feito, bem fiel ao quadrinho. Mas eu também fico com esse receio. Até quando isso vai ser bom pra série? É, eu até vi uma cena só, na verdade, que aparece. Que é uma moça conversando com um cara, falando que você não pode julgar ninguém. Sim. Aí ele fala pra ela, não sou eu que julgo. É. Aí vai o espírito da vingança, toma conta dele. E ele vira um motoqueiro. Sim. Ou seja, ele que julga, não é, não é o cara, não é o receptáculo. É o espírito. É, isso é massa. A série da... Agente Carter, que eu nunca vi, não vi nada, não queria saber. Até porque a série da Agente Carter não vingou, porque já foi cancelada. Nela eles contaram uma espécie de background do Capitão, né? É, o que aconteceu naquele período, logo depois do final do primeiro. Do Capitão América 1. É. Ah, tá. Se passa depois que ele já entrou em estado criogênico, então. Isso. É. Quem mostra é entre o Capitão América 1 e o Avengers 1. Seria o início deles bolando pra criar a Shield e tal, entendeu? Ah, tá, entendi. Mas aí a gente vai pra onde importa realmente. Que é realmente bom. A Netflix. mas a Netflix é a mesma coisa, né? Tudo que ela bota o dedo... Fica bom. Brilha. Vira ouro. Toque de Midas. Nem, ela tá de Midas. Nem todos concordam, né? Tem uns que ainda... Ah, mas e todo mundo... Sempre vai alguém... É, alguém vai reclamar de alguma coisa assim, ó... Sempre. E, cara, eles começaram com o pé direito, bem direito mesmo, né? O Demolidor. Mas era na época, ele não foi uma grande aposta, mas ele não foi bem visto. Só foi assim, Demolidor. Porque a Netflix, o que ela fez? Ela não tocou nos grandes astros. Uhum. Ela pegou o lado B, aquele que, tipo assim, Era o Demolidor, tem histórias muito bacanas. Lá do B não, né? Lá do C. É, lá do C. Tem histórias muito bacanas do Demolidor. Mas ele ainda assim é um herói pouco conhecido. Depois daquele filme horroroso ainda que o Malcolm gosta. Que eu gosto. Aí ficou pior ainda pra o cara. E aí a Netflix foi lá com o seu toque de Midas e fez acontecer. Pois é, cara. E foi muito feliz. A série em si, cara, foi muito feliz. Tipo, questão de elenco, foi tudo muito bem escolhido. Principalmente o Rei do Crime. Nossa, aquele ator é bom. Aquele... Foi? É, como é que eu chamo? Salvou a série aquele cara. Não sei o que, D'Onofrio. Vincent D'Onofrio. Ele é muito bom, cara. Tipo assim, você pega um filme que ele fez. É Jurassic World. Ele é o vilão do Jurassic World. Uhum. Cara, você olha pra ele e você fica tipo assim... Mano, você não é o Wilson Fisk. Ele é bom, velho. Ele ficou muito bom de Wilson Fisk, cara. Ele era o retardado naquele filme Full Metal Jacket. Ah, ele? Ah, era ele? O Kubrick, que suicida, mata. Ah, sei. É ele. Ó, que sabia não. Ele fez muito papel B-side, assim, né? É. O destaque veio mesmo agora com o Demolidor. É. A série... E o bacana é que eles pegaram direitinho, assim, aonde buscar as referências pra fazer a série, né? Foi logo no Frank Miller, assim. É. Buscou da fonte boa, né? Uma fonte legal. E é muito bem coreografado. Eu achei bacana as lutas, as cenas de lutas. A fotografia do filme é cabulosa. É, da série. Da série. É. Do filme não é bom. Os personagens são bons. Tem um senso de humor legal. Uhum. Não é apelativo. Não é apelativo. É. Tem um tom e, assim, um desenvolvimento. Eu acho que não é enrolado e também não é depressa. Não é uma coisa corrida demais. Por ser 13 episódios, uhum. É muito dá bem pra resolvido. Trabalhar bem. Eu já acho nessa questão de não ser corrido. O final, eu acho, da primeira temporada, eu achei um pouco corrido. Até comento com você sempre que. Eu vejo tal. Eu na resolução do Fisk que você fala? É, aquele final. Eu achei que cabia mais um episódio. Tipo, achei que foi bem, bem empurrado aquilo ali. Porque, tipo, eu senti uma diferença de ritmo naquele final ali. Entendi. Uhum. Então, acho que caberia um 14º episódio. É, não, mas é o padrão da Netflix. Então, sim, com certeza. É, também tem aquele lance, né, de que. Cada episódio é um diretor, tipo, parece que é um diretor diferente. Talvez, né? seja. Mas segue sempre diferente. O mesmo tom, você pode ver que ele é um tom bem mais sombrio do que o tom do cinema. É. E é interessante que as cores que das séries da isso Netflix, é genial, velho. As cores se destacam, assim, de cada herói. O dele é o preto vermelho, e o vermelho. Assim. Da Jessica Jones é o roxo. É, a segunda série veio é o Jessica Jones, né? Isso. Jessica Jones. Que foi bom, muita gente não gostou. Mas é impressionante. Os vilões nas séries da Netflix, da Marvel, são fodas. Nossa, cara. O Wilson Fisk, cabulosíssimo. Depois, Killgrave na Jessica Jones. Cabulosíssimo. E pra mim, o melhor. Count Mouth agora no. Mouth. Nossa senhora, foi cabuloso, velho, no Luke Cage. Foi foda. É. Aí depois do Demolidor, primeira temporada, veio Jessica Jones. Que é aí a pegada é totalmente diferente. E a abertura é genial. Não é frenética com igual do Demolidor. É uma pegada mais investigação no ar, né? Sim. Mais investigação. Yes. É, eu também gostei da série. É. Bem diferente, mas... Tem todas as referências. Sim, e depois vem a segunda temporada não, do Demolidor. Mas no Jessica Jones tem que ressaltar, já aparece o Luke Cage. É, o Luke Cage já aparece, e inclusive... Quebra-camas. Quebra-camas. Literalmente. Frenético. Freneticamente, quebra-camas. É, porque eles colocaram um ponto de conversão na todas as séries da Netflix, que é um personagem, que é a enfermeira. É, a enfermeira. Que eu gostei demais a... Clarice? Não, não é só a enfermeira. Não, mas tem você... um outro cara. Qual? Tem. O malandrão. Aquele malandrão. O traficante lá, que no primeiro episódio do Demolidor. É verdade! Ele desce o cacete nele. Ele sempre aparece de vez em quando no Demolidor. No Jessica Jones ele aparece de novo. E no Luke Cage ele tem ele de novo. Luke Cage ele que deduro o menino. Aham. É verdade. É ele, é os dois que sempre aparecem. É os dois personagens. É, mas tipo assim, que realmente faz a diferença, é a Claire. Faz a diferença mesmo, é a Claire. Sim. Que é a Claire. Conecta tudo. Sim. Porque ela aparece no Demolidor. Sim. Ela ajuda ele no Demolidor. No Jessica Jones ela ajuda o Luke Cage. Sim. Por causa do estrago que a Jessica faz nele. Com uma, lógico, uma 12. E no Luke Cage ela também volta. Luke Cage já tem atuação muito maior do que até mesmo dentro do Demolidor. É, eu não terminei de assistir ainda não, Luke Cage não. Tô não? No nono episódio. Vai tomar um spoiler ao vivo. Não, faz isso não. Vai tomar um spoiler ao vivo. Vai tomar agora. Agora na tua cara. Aí, ó, fica jogando Pokémon, vai assistir série, toma spoiler. Mas assim, é porque... A atuação dela é maior no Luke Cage, porque nos quadrinhos a personagem ela tem uma relação com o Luke Cage. Eles chegam a namorar um tempo, assim. É, eu acho que é por isso que colocaram ela a mais ali. O Cage pega todo mundo. Não, é, vamos tomar um café. Que isso? Vamos tomar um café. Vamos tomar um café. O Jessica Jones, eu gostei. Mas das até agora que eu assisti, ela acho que foi a mais... Mais fraca. Mais leve, assim, mais devagar. Uhum. A segunda temporada do Demolidor... Cara... Aí é frenético, né? Foi cara, desde o início, o palco estava quebrando já. Não, a partir do momento que todo mundo começou... Que saiu a notícia realmente que o Justiceiro, Punisher, ia aparecer... E o ator que eles escolheram, meu amigo... Cara, é o melhor Justiceiro... Já adaptado assim. Foi. O que vai ser, cara? E o que vai ser? Aquele vai sair. Aquele cara. Como é que eu chamo? O ator? John Bernthal. Open English. Open English. O John Bernthal, cara, ele é o Punisher. Ele absorveu o espírito do Punisher. Foi, tipo, o jeito dele andar, o jeito dele falar, o jeito dele manejar as armas. O olhar dele é encarada que ele dá, assim, é um friend cast total. Nos quadrinhos tem muita história do Justiceiro que é bem galhofa, assim, mas ele é muito o espírito do Justiceiro da Marvel Max, que é mais o selo adulto, assim, da Marvel. E é bem isso mesmo, tipo... O ator fez um trabalho tão bom nele que eles viraram e falaram assim, a gente precisa ter uma série desse cara agora. É, tanto que a Netflix, no final da... Porque a Netflix, ela lança todos os episódios de uma vez. Sim. E tem gente maluco aí que assiste tudo no final de semana. Presente. Nossa, eu não dou conta não. Eu assisti no final de semana. Sério? Você demorou tudo, né? A segunda eu vi, tudo no final de semana. E tá demorando pra ver Luke Cage, por quê? Porque Luke Cage é foda. Porque eu comprei um 3DS, desculpa. Luke Cage é do caralho. Acho que toda... As séries da Marvel que lançaram até agora na Netflix eu assisti todo, tipo, 2 ou 3 dias. Assim. Pois é, eu sou viciado, né? Demorou um pouco mais, pelo menos uma semana, né? Dá pra ver. Pra falar que isso é normal, né? É, pra falar que é normal. Não, porque tem séries que é igual assim, qual que foi? Não, acho que foi Demolidor pela primeira temporada, a segunda eu não queria que acabasse, tava muito bom. É. Tava muito, muito bom. É muito bom. Agora o Thiago falou um negócio passado que aí eu lembrei. Que até o Malcolm perguntou, que é a respeito das cores. Que eu tava vendo o cara que mexe com isso lá falando que o Demolidor foi voltado mais pro escuro devido à condição cega dele. E pro vermelho. E pro vermelho. Exato. A Jessica Jones, por ela ser uma coisa mais noir, assim, mais tranquila, foi puxado pra tons frios. Azul, roxo. E o Luke Cage, pela pegada do Luke Cage, Harley e tudo mais, foi tons quentes, então ele é mais laranja, amarelo, dourado. Então dá pra você. A série ela te passa a sensação. Você senta pra ver Demolidor, você fica naquele suspense. Você sentava pra ver o Jessica Jones, você sentia aquele clima mais... Mistério. É, mais. E o Luke Cage, você ficava todo animadão, você fica mais, nossa, sei o que e tal, você fica empolgado a ver. O ritmo da série da Netflix fica bem, bem estabelecido, né? Porque, é como você disse, o Demolidor é mais uma questão de porrada mesmo. Tanto que as coreografias, porque a galera, quando saiu o Jessica Jones, a galera estranhou muito a questão da coreografia das lutas. Sim. Porque, por exemplo, você pega o Demolidor é um mestre em artes marciais. Ele luta demais, cara. Então, mais do que justo as batalhas serem um negócio todo bem coreografado e tal. Aquela batalha no corredor. Nossa, não só ali, né? Não só ali, mas aquela lá. Cara, tem luta foda pra todo lado. Já no Jessica Jones e no Luke Cage, o Luke Cage até vai também, porque tem um treinamento militar. É, mas a Jessica Jones, se eu não me engano, ela não tem treinamento nenhum, cara. O negócio dela é só uma porrada, meter o pé e vambora. É a super força dela. É. Soco no joelho e jogar e dedo na cara, filho. Mas é. Então, isso não me incomodou. Muita gente reclamou. Ah. Que eu vi. Até dá um. Vai até dar um equilíbrio, assim, porque o do Punho de Ferro vai, acho que vai ter muito mais coreografias do que o Demolidor. É. Ah, vai. Porque entendi. O negócio é só. É com Kung Fu, irmão. É só artes marciais, né? Isso. Se o negócio não ficou bem feito, né? Aí. É, e tem toda uma pegada oriental aí, né? Do Punho de Ferro. Porque o Danny, ele. É pego pro. Ele vai pro monastério, né? Me parece. Eu não conheço a história do Punho de Ferro. Sofre um acidente, os pais dele morrem, e o pai dele é tipo um empresário ricaço. Aí os monges encontram ele, criança, e levam ele pra cidade e treinam ele. E tem toda a linhagem dos punhos de ferro, que são tipo os guardiões, né, os grandes. E ele se torna um, o mais novo assim. Só que aí ele sai de lá e retorna pra Nova York pra assumir a empresa do pai dele. Aí os vilões relacionados a ele seriam eram sócios do pai dele, e tem uma organização que quer matar os punhos de ferro. Ah, tá. Entendeu? E vai ter. Até na série parece que vai ter envolvimento com aquela chinesa lá, Madame Gao, que tem Demolidor. Que era uma. Sócia do Fisk lá, né? Vendia umas drogas lá com os chineses. É. Isso fazia parte do esquema dele, né? Sim. É. Que ela cegava a galera. Isso. Trabalhar pra ela. Aí tem. Aí como o Demolidor tem o tentáculo, o do Punho de Ferro são as. Como chama? Serpentes de prata, não tem assim. É uma organização também chinesa lá. É, mas é. Isso tudo, moral da história, é pra formar o grupo dos defensores, né? Os defensores. E eu tava conversando essa semana. É o super grupo urbano da Marvel. Eu tava conversando essa semana a respeito disso. Da junção, né? Do colapso, na hora que todo mundo vai se juntar. Eu falei assim, cara, imagina, e seria uma pena. A causa todo mundo já sabe. A causa, o que vai juntar os quatro vai ser a Claire. Que pena seria se a causa da união dos três fosse a morte da Claire. Entendeu? Porque se você for olhar que não, mas isso é os Vingadores, a motivação final deles pra eles se unirem foi a morte do Coulson. No filme. Foi. Verdade, foi mas... tanto que o Fury finge que ele tava com aqueles cards no bolso e no tal, que joga em cima da mesa. Foi a galera. Foi a morte do Coulson que causou a união deles. Porque já foi mostrado que ela já apareceu nas três, já foi mostrado que ela vai aparecer na quarta pelo final, que acontece uma coisa no final que mostrou. E ela é a única coisa que liga, tudo bem, a Jessica Jones dá pra você ligar no Luke Cage. Mas como é que você vai colocar aí depois o Punho de Ferro e o Demolidor, entendeu? Porque igual a gente tava conversando antes aqui por fora, se você pegar o mapa, é muito distante. Hell's Kitchen é num ponto, Harley que tá o Luke Cage em outro ponto, a Jessica tá em outro ponto, então é muito distante uma coisa da outra. É, tanto que o próprio Luke, ele sai de Hell's Kitchen e vai pra Harley. Vai. E faz todo sentido, cara. Quem que vai sair de Hell's Kitchen e ir pra Harley pra procurar ele? É, porque é longe pra cacete. Tem muita distância entre uma coisa e a outra, entendeu? Então, assim, eu falei assim, que pena seria, mas é uma possibilidade. É, seria uma pena, porque esse personagem é mais. Anota aí, galera, anota aí. É um palpite. O negócio é um palpite. O negócio é dedo na cara do. Dedo do Punisher na cara de todo mundo. O negócio é o Will Confis que sai da cadeia. E pregar o terror, tocar o terror na cidade, virar finalmente o rei do crime e tocar o terror na cidade inteira. Tem até um boato que ele poderia aparecer no universo cinematográfico. É, eu acho que em breve deve ter alguma menção desses heróis menores. Vocês falando aí, eu cheguei a ler uma matéria de que o Agents of S.H.I.E.L.D. pode aparecer na série da Netflix. E já cogitam uma série solo do Motoqueiro Fantasma, do Motorista Fantasma. Pela Netflix? Aí eu não sei. Ah, porque se for, Netflix, eu boto fé. Eu não faria isso, hein? Aí... Esse mashup aí, a CW já mostrou que fica misturando um pouco, vai dar certo. Não, mas aí, sabe o que seria interessante? É fazer a linha da... Tipo assim, tem os defensores que são os heróis urbanos da Marvel. E a Marvel fizesse a série do... Como seria? A Marvel Knights, que é o sobrenatural. Seria interessante ter o Motoqueiro Fantasma. Até mesmo, o Motoqueiro Fantasma, o Blade. O Cavaleiro da Lua. Nossa, imagina a série do Cavaleiro da Lua. São, tipo que assim, loucura. São personagens sangue nos olhos e capirotagem. Desenfreada. É bem a pegada da Netflix, né? Porque a Netflix, não sendo TV aberta, ela pode se pirotar à vontade, cara. Ela pode fazer o que quiser. Então, isso que é por exemplo. Exatamente por isso que eu tô botando tanta fé na série do Jusceiro. Porque, cara, vai ser tanta porrada, tanto dedo no olho. Não, tiro, porrada e bomba. Marvel 1, DC 0. DCnautas, não pirem, não mandem e-mail. Na série. Na série. Não, na série não tem comparação mesmo. Não. Até perigoso em falar, Netflix botou o dedo, mano. Já é. Assim como em questão de animação, não tem como pra DC também. Mas galera, o papo tá bom, mas a gente tem que sair por aqui. Não. Ah, o tempo é corrido. A vida não para. Tudo bom pra nós, pra vocês que vão assistir séries ou não nesse feriado. Continue na nossa temporada, estamos no 12º episódio. Na nossa primeira temporada. Na nossa primeira temporada. Vai durar bastante tempo, a gente espera. Vai. A gente tá. Todos os nossos podcasts estão em canal RSS, então é só você baixar o nosso qualquer aplicativo de podcast e procurar lá CJD Cast. Vão aparecer todos os nossos podcasts lá, lindos, meu Deus. 12 podcasts. Deu play ou baixe, seja feliz. Isso, seja feliz, faça como quiser. Acesse nosso Facebook. Isso, acesse nosso Facebook, que é Conselho Jedi Divinópolis, com todas as nossas postagens lá. Nosso site, www.cjdivinópolis.com.br. Que tá lindão. Tá lindão, como sempre. E é isso aí, valeu galera, até a próxima. Valeu! Um beijo no rim. Valeu. Deus é top.